Hora de libertar Pentecostes. Para prefeito, vote Doutor 55. Doutor Valmirlan da Saúde e o vice Nóbrega. Vote 55. 55, a gente vota no Doutor 55. A gente vota no Doutor 55. Coligação PSD-PL. Coligação União para Avançar. Ilana 13, vice Valdelice. Agora nós vamos ouvir a mensagem que o ministro Camilo Santana deixou para o povo de Pentecoste e para a nossa futura prefeita Ilana 13. Meus irmãos e minhas irmãs de Pentecoste, como ministro da Educação, minha palavra é uma palavra de apoio a essa grande mulher que é a nossa candidata a prefeita de Pentecoste, que é a Ilana. E a Ilana representa a continuidade de um trabalho, portanto a Ilana conta com o meu apoio, conta com o apoio do governador humano, conta com o apoio do presidente Lula. Ilana 13. Não toque o rádio. Você ouve a melhor Rádio Nossa FM. Apaixona, velho. Minha banda. Não sei como vou falar isso pra você. Não sei não. É que na verdade eu não tô bem. Você se entregou, confiou demais. Eu fui moleque e me envolvi com outra alguém. Então pode brigar, pode gritar, tá no seu direito, eu não vou revidar. Só vou te pedir, parar e chorar, que eu tô indo embora. Mas é você, mas é você. Só uma vez, mas é você que eu amo. Vai doer, te chamaria. Mas é você que eu amo. Ela foi só uma vez, mas é você que eu amo. E vai doer, te chamaria. Chora, meu sexo. Rapaz, chamaria e amor, velho. Rádio Nossa FM. Pode gritar, tá no seu direito, não vou revidar. Só vou te pedir, parar de chorar. O que é você, mano? Vou embora, mulher. Mas é você que eu amo. Ela foi só uma vez, mas é você que eu amo. E vai doer te chamar de ex. Mas é você. Rádio Nossa FM, a melhor programação. Abaixe esse tom de voz. Quem você pensa que é? Primeiro passo pra ser homem, aprende a tratar. Direito uma mulher. É que eu não aceito colocar dedo na minha cara. Eu sou mulher demais pra engolir só por calada. Vacilou, me perdeu, quer mudar, mas é tarde. Vai embora da minha vida ou quer que eu chame um táxi? É, conta pra outro